desculpa se eu não fui do sul seu jeito. Se eu amei na minha forma, no meu tempo e meu respeito. Mas cada um carrega um mundo no olhar. E tem cicatriz que ninguém pode tocar. Você queria um conto de novela, mas a vida real nem sempre é tão bela. Eu tentei, juro que tentei te mostrar que amar é ser de verdade e não só aparentar. Desculpa não ser do seu jeito, mas fui inteiro, nunca fui por mês. Se não bastou, sim, prancha essas valor. E o que precisa pra sobreviver? Que a alma nunca traduziu. Você também tem seu caminho, sua versão. Mas faltou abraço, meu julgamento e solidão. Se for pra seguir, que seja em paz. Não jogue no outro que o coração não faz. Talvez um dia a gente entenda o valor de ser imperfeito, mas cheio de amor. De estudar, sendo seu jeito mais sumi que eu.